Yo crecí desde ese pueblo, me caen en mi niña. Pica mi pancha, pachi de pino. Pachi que toque, ando con amigos. Auto Valentis y Snake. Yo soy maricón. Pura porrata. Agitando a galera e incomodando a concorrência. A cana de tralha que ela gosta. Corte na égua por o deboche. Acende na vibrizão no pote. Cando na minha bala love. Black pintada love. Faz a coreografia desse rebola no pai de menina. Fica no bate, chapa de bebida. Pede que toque, sandal com amigos. Se vê tem foto na história. Ela de burro cheio de maricóis. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Apoio, um fã de som automotivo. Aqui sim toca forte.